coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14 e verso 30. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Graças a Deus, meus amados irmãos, por mais esta manhã e depois de um final de semana abençoado com as bênçãos de Deus, nós estamos aqui nesta hora para dizer a todos o nosso bom dia e desejando que as bênçãos dos céus, elas repousem sobre as vossas vidas, dos nossos milhares de ouvintes, aquelas pessoas que sempre estão comunicando conosco, fazendo o seu contato através do telefone, através do site, enfim, você que tem estado conosco nas nossas reuniões, que Deus continue a abençoar tua casa e a tua família. Essa semana nós estamos continuando as orações no templo, temos grandes atividades. Todos os dias em nossa igreja existe uma programação para você se dedicar à obra do Senhor. Hoje à noite no templo é a aula do SECAD. Estamos ali reiniciando as aulas do curso teológico e temos ali em nosso templo os professores e os irmãos ensinando teologia, o curso médio e o curso básico. E você deve ter maiores informações. O telefone para o contato é 2106-1123. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero nesta manhã falar sobre como eliminar esta doença chamada inveja. O novo dicionário da Bíblia define: a inveja é uma malevolência com respeito às vantagens que outros parecem desfrutar, espiar de perto, olhar com intenção maliciosa, profunda tristeza em uma pessoa pelo fato de os outros possuírem aquilo que ela não tem. Cobiçais e nada tendes, disse Tiago, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não sabeis pedir. Tiago 4 e 2. A inveja pode ser fruto de uma educação defeituosa, mas não resta dúvida de que este sentimento é essencialmente humano, mundano. Tem por base o instinto e o desejo de posse. De fato, amados ouvintes, a inveja é um sentimento essencialmente humano, porém as consequências são diabólicas. A inveja tornar-se-á perigosa caso não seja eliminada. O inimigo pode usá-la como uma arma de destruição e morte, como no caso que a Bíblia registra de Caim, cujo sentimento de inveja transformou-se em ira a ponto de levá-lo a cometer um homicídio contra o seu irmão Abel. Você pode conferir isso no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, e o verso 5 e 8. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27 e 4. Chame a amargura inveja, o vício que impede uma pessoa a cuidar somente os seus próprios interesses. A inveja e a ambição egoísta são terrenas e poluem aquilo que é santo. São carnais, são diabólicas, inspiradas por demônios. Você pode conferir isso que eu estou dizendo no livro de Tiago, capítulo 3, verso 14 e 16. Também na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4 e verso 1. Se você almeja as bênçãos de Deus sobre a sua vida, procure evitar este sentimento. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Andemos honestamente, como de dia. E dizia ele, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, e ele encerra, em inveja. Romanos 13:13. Portanto, buscar a graça de Deus em oração para vencer e acabar com esse veneno prejudicial ao que lidera, ao que vive, especialmente trabalhando no dia a dia, no meio do povo, precisa da graça de Deus e da força do amor para ser um vitorioso. Que Deus, nesta manhã, traga essa palavra como uma advertência para alguém e que você possa ouvi-la, guardá-la, fazer o exame. E se este vírus está judiando o teu caminhar, está prejudicando o teu casamento, teu trabalho, está estragando os teus sonhos, você está apodrecendo por teus ossos, é o que diz o texto. E nós não queremos isso, queremos vida, queremos pessoas felizes, pessoas com semblantes sorridentes, alegres, e não carcomido como o de Caim, que não pôde ver a bênção de Deus na vida de seu irmão. Que Deus abençoe os nossos ouvintes e que a palavra de Deus, ela permaneça falando ao teu coração. Nesse momento, orar com você. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós sabemos que esse vírus maligno que Satanás jogou no coração de Caim, lá no Éden, para ele investir contra o seu irmão Abel. Senhor, é claro que lá nos céus, quando ele almejou o lugar de Jesus, ele já tinha essa doença. E na terra em que vivemos, muitas pessoas estão vivendo sobre a escravidão desse vírus. E eu oro nesta hora, em nome de Jesus. Eu não sei aonde está essa vida escravizada que não consegue ser feliz, porque não consegue trabalhar em busca do seu próprio eu, não consegue trabalhar em busca dos seus ideais e está carcomido por esse vírus maligno. Nós repreendemos esta força do inferno e proclamamos vida. Se tiver alguém doente, até acamado, e que viveu um período da sua vida baixo a essas coisas ruins, nós repreendemos este mal. Liberta essa pessoa para que ela possa voltar a viver, a sorrir e ter novidade de vida. Eu clamo diante dos céus, eu intercedo porque creio na tua misericórdia. Responde-nos agora, Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.